Serra 31971, posição 07, pronto para prosseguir questionamento. Autorizado, chama o táxi, 3171. Chama para o táxi, 3171. O 6225, Colas 48, livrar agora à direita, não me escuta, táxi de Alfa, repórter da Juliette. Você escuta, Alfa, repórter da Juliette, 6225. Mantenha a posição 6225, portão 10, porém tem um Airboy da TAM, tá num pushback, vai iniciar o táxi. Assim que eu mesmo livrar o pátio, o seu ingresso após. Mantenha a Juliette 6225. Tan 3171 está com 161 a bordo, alterando Galeão, 3 horas e 50, pronto para o táxi. 3 horas táxi, até o ponto de espera 90, via Índia. Reporte pronto, ponto de espera 3171, ajuste 1014. 1014 agora, intercepta a Índia, ponto de espera 90, via Índia. O 6225, após o Airbus, ingressa Juliette, portão 10. 7, após o Airbus, Juliette, portão 0625. O TAN no portão 2, para reboque, na escuta? Na escuta, mais de volta. Ok, estou com o tráfego da companhia no táxi, após o mesmo cruzar a cauda, está autorizado iniciar o reboque na posição 2 e manter a escuta permanente. Tan 3171, ponto de espera 90, pronto para decolagem. 3171, pista está livre, autorizado a linha de decolar, VITCAL. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Tan 3171. 10, 14, até o 050. Nível 050, via Mali, Tan 3816, 10, 3171, decolado aos 57, controle 120.8, morro. Controle 120.8 da 3171, bom dia. Mike Braga, posso, pode continuar com reboque, 14.13? Afirmativo, pode continuar com reboque, reporte e o término. O Bravo. Gente, Bravo. Controle Salvador, bom dia. Tá 3171 de coluna da EL. 3171, contato radar na decolagem, só desvia, saída da EL ao nível de voo 320, vigilante. 320, autoriza por de Leda, o da EL. Foi Leda. Leda, 3171, obrigado. Meia, prossiga a descida 2 mil pés. 2 mil pés, 3816. 3171, chame o centro Recife na frequência 1251, alternativa 3325. 1351, 1251, meu Deus. Confirmando alterado? 93325. 3325, obrigado. Então 3816, desça para 2000 pés, o ajuste 1014, está autorizado em LSXP, reporte no localizador. 14, 2 mil pés, autorizado LSXP, 3816. Mike Bravo Fox, informa o tempo do reboque, muito obrigado e bom dia. Ciente, ciente, Bravo, ciente. Localizador 1038, 1036. 1036, chame torre na frequência 18 decimal 95. 1895, 1038, 1036. Informação do concurso, confirma o pátio que se encontra e a pista que decorre. 75 em Pavor, decolando da 35, fazendo 1 minuto 4 da hora 2, ok? Tente para vir para o sol, de pressionamento, chama a próxima copa novamente. Na escuta torre? Tá, 38 no meia, final no zero, baixou, travou. Tá, 38 no meia, tem fusorizado, pistão no zero. Só no vento variável com 0,2 nós, altímetro no 0 no 4 e pista úmida. Sente com no 0 no 4, autorizado, pouso não no 0, tá, 38 no meia. Gente, confirmou o transporte de cena? Gente, autorizado, Euclides da Cunha, nível 2, 1-0. Decolada 1-7, com curva esquerda na saída Momo, após Momo direto. Transponder 51-53, controle em 1-2-0, decimal 8. Gente, autorização 9-2-1-7, curva esquerda, saída da 1, 5, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Alô Salvador, tá 38 na meia, livrou, tá na Alfa. 38 na meia, Alfa Juliette, para o gate 05. Alfa Juliette 05, tá 38 na meia. Bom, Juliette, você é só mais um minuto pra cópia. Juliette Serra, confirma. Juliette Serra, autorizado, Serra Novembro, Yankee Tango, no nível 085, decola da 35, com curva à esquerda, no corredor Axê. O transponder 5154, controle 120.8, mantém restrito o nome e o país, aguardando liberação do controle para estender para o 085. Com 154 no transponder. Zulu Juliette, é cotidiamento correto para acionamento e táxi chama do 1 no 8, 9, 5, 8, 1014, vamos ver. Salve, salve, mandou, é o Mike, tem que ir. Forte para ingresso, pistão no 7. Aguarda pro reboque, mantém escuro. Alô, Salvador, bom dia. Voo 1865 na posição 3. Centro da informação Golf para autorização de tráfego Brasília. O senhor foi o voo 1865, chamou? Voo 1865 Brasília. Sente um minuto, cobre por gentileza. Aguarde. Confirma o tanque chamou pro reboque pro 02? É o Mike Kill. Mike? Kill. Gente, Mike é Kill, e como que essa transmissão tá com forte ruído, não estou recebendo muito bem. Faça o check rádio por gentileza. Chama novamente. É o Sol, é o Mike, Yank Kill, operação de reboque. Tanque da remota 12, para a ponte número 2, bate principal. Sente autorizado até a entrada do parte 3, reporta quando lá Mike Bianchi Kilo. Informa ainda sua transmissão com forte ruído. Foram 865, copia? Foi pra cópia, 865. 865, autorizado Brasília, 360, decola da 1-0 com curva à direita na saída Arbora Elefa. Campos do Lula, nosso site é a primeira via que intercepta, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5173, controle em 120.8. Gente, autorizado 360 para Brasília. Conforme a rota do plano de voo, decola da 1-0 com primeira curva à direita, saída Arbor Elefa, via Ambergelou 1-7, depois segue conforme a rota do plano de voo. 5173 é o transponder 1208, o controle 1865. 1865, cotidiano mais correto, repórter pronto para o pushback e acionamento no gate 03. Portarei 1865, graças. Charlie, Hotel, SRG, Uber, 3 minutos, passei a minha decola 19, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 208, obrigado. Zulu Juliette Serra, autorizado ingresso, reporte cabeceira 35, pronto, Zulu Juliette Serra. Zulu 9, minha feira, sentido da Golf, autorização, italiano, posição, minha dúvida. Roma 963, Roma 5, Golf Copeta. Autorizado Galeão, nível 360, decolada 1-0 com a primeira curva direita na saída da El Lida Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo, transponde-se com 167, controle 120.8. Autorizado Galeão 360, Upper November 857, decolada da El Lida Irume. Tal 1-0, curva direita, transponde-se 167, controle, confirme a 12068? 1208. 208, obrigado. 1963, cotejamento correto, reporta pronto para o puxo daqui acionamento no guia de 06. Bravo, Vitor Tango, está autorizado bate direto, destino. São Golfe na ponte 4, solicita autorização para o Galeão. 2-0 após a decolagem, vai estar restrita a 1000 pés, aguardando a liberação do controle. O vento variável com 0,3 nós, tem nível de decolagem, pista 3,5. Meia 2-1, copia? 6211, prossiga coesão autorizado Galeão 360, decolada 10 com a primeira curva à direita na saída da El Lida após Lideiro. Transponde 5164, controle em 120.8. Autorizado transformador Galeão, nível 360, fone plano, decolada pista 10, curva direita da El Lida Irume. 5164, transponder, controle 1208, chinelo 62 ou 1? Puxa na 621, protegimento correto, reposto pronto para o pushback, acionamento 104. 629. Mike X. Mike X, tem autorizado? É autorizado. Afirma autorizado para seguir com reboque até o gate 02, reporte quando lá. Meu pés, confirme a proa ideal para o destino. 275. O controle copiou a magnética 275. Papa Faz do Luz Lex Terra, está autorizado direto destino, suba para o 085. 085, direto destino, do Luz Lex Terra. Juliette Serra, assim que possível, estimado para pouso. Estimando pouso ao 1025. 1025, copiado. Polo Golfo no 963, reforçamento do Zé, pode ficar de estacionamento. Autorizado, reforço baixo. Autorizado, reforço baixo, 963. Tráfego Salvador, bom dia, Oxané 625, informação Gol. Oxané 625, autorizado Brasília, nível 380. Decolada 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor Elétrico. Lucas Zulu com 97, a primeira aeroveta intercepta após conforme rota prevista no plano de voo. Consumo 251977, controle em 120.8. Brasília 380, decolando 1-0, curva direita, árvore elefa, peso do 1-7, depois conforme falando, 5-1-5-7, 1-2-0-8, Oxané 6255. Oxané 6255, atendimento correto, após o pronto para o futebol aqui, acionamento no 1-0. Tem, Oxané 6255. A visitação já tem o estimado para pouso? 0-0-0-0. Motor Oxiné 6211 no 04, para acionamento na posição. 6211, reporta quando pronto para o pushback no 204, autorizado no estacionamento. Sim, autorizado para o estacionamento na posição, 6211. Gol no 963 com 6-1 a bordo, 3 horas e 48 da frente da cidade. Salve? 6-1. 6-1 a bordo, taxia via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1-8 do 95, altímetro 1014, vão junto. Parte 1 no Índia, ponto de espera, 295, ponto de espera. Salvador. Gol 1865, na posição 3 para pushback e acionamento. 1865, número 2, do setor aguarda. Só aguarda, 1865. Ele tá girando o motor ainda. Gente, tem um estimado pra início do pushback? 30 segundos. Gente, informa que será o número 2 do setor, ok? Gente, então, entendeu que tá autorizado o pushback? Número 2 no setor, ok? Chama quando pronto. Ok, então mantém posição o 6291. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, chama o centro Recife, na frequência 12545, alternativa 126.85. Sim, vai chamar 12545, 12685, Bravo, Vitor Tango. Autorizado, chama ali para o parque, são 8.5, claro. Gustavo Salvador, China 6225, na posição 10 para o Pacific. Salvador, bom dia, 963, como está no 063, está ligando a linha e decolar, pistão no zero, vento variável com 02 nós, altímetro 1014. A linha decola no zero, 963. Questionário 6211. 6211, aguarda 2 minutos, usam o número dentro do setor, ok? Sente, mas tem posição então no 04. 621. Alô, China 6211, qual o motivo do atraso? Tem uma aeronave no setor que já realizou o pushback. Como informado, senhor número 2 no setor, ok? Essa aeronave está vindo da outra área do pátio? Negativo, a aeronave se encontra sua retaguarda, Boeing 737. Ah, muito obrigado. Corrigo no 865, pronto para o fax, 3 horas e 25 minutos de autonomia, Alterra Campinas, com POB de 156. Aqui é via Índia, ponto de espera chamar tu em 1 no 8 decimal 95, altímetro 1014, bom voo. Autorizado via Índia, tá bom, ponto de espera 1 no 0, controlado 295, 1014, ajuste no 865, obrigado, bom trabalho. Tem a 225 na escuta? Na escuta, mas 225. Já iniciou o pushback, confirma? 63. Turno 963, bom dia, quanto ao cadastro, subindo para o 360 via Dael. 360, Dael no 963. Na escuta? Na escuta. Autorizado, pushback, reportar. Autorizado, pushback, 6221. Torre Salvador, muito bom dia, 1865, atingindo o próximo ponto, espera da 10, está pronto. Bom dia, 1865, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém cabeceira 10, 1865. Luiz Ledger, recebo cruzando 085, tá, mantendo 085. Para 8000 pés. Luz Lete, já comprou o controle? Atenção, está copiado. Cinco vento 040 graus com 03 nós, tem livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem com 1865. 8500, tá mantendo 8500 pés? Afirmo, mantendo 5 da Colas 37, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 208, boa noite, não tem como. Bom, Salvador, muito bom dia, 1865, decola, saída, Arbor, Elevar. Eu vim de 91. Taxi via Pátio Uno, até através do gate 06, aguardando instruções para prosseguir o site. Pátio Uno até através do 06, Oceania 6285. Agora sim, contato radar, vamos para o 360, perfil da APA. 360, perfil da APA, vou no 865. 321, 147 a bordo, 13h30, Campinas. 167 a bordo? 147, 147. Aqui você via Índia, ponto de espera, chama a torre 1985, altimetro 1014, bom voo. 7, ponto de espera, 1010, 1845. Obrigado, bom trabalho, bom domingo. 1018, decimal 95, no ponto de espera da via Índia, ok? E aí, Índia, perdão, 295, bom dia, né, 21. É 225, vai ter que ser a via Pátio Uno. Índia, ponto de espera, chama a torre 18, decimal 95, segue como número 2, à sua frente, 1 é a companhia, altímetro agora 1015, bom voo. Também, Índia, monitora de 295, atrás do Airbus da companhia, mas aí, sempre é. Lulu Juliette Serra para serviço de informação em alerta, chama o Centro Recife na frequência 1288, Averrachão 35, decimal 3. Portar 1-0. Destino 6211, está livre em área e decolar, pistão no 0, vento 030 graus com 04 nós. E decola no 0621. Salvador, bom dia, Oceania 6285. Oceania 6285, ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, 6285. Patatá, Zulu, Juliette, Serra, transmissão às cegas para serviço de informação alerta na frequência 0288, alternativa 35.3. Decola 42, controle 120, decimal 8, eu movo aí, bom dia. 208, obrigado, bom domingo, é 221. É 221. Salvador, bom dia, chama é 221, passando no 1200, Dael. Bom dia, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, autorizado Valeda. Obrigado, após 360, após 2000, Valeda, o chanero 6221. Agora gol no 865, fica na curva direita, pela 300, para desvio de informações. Pós vivo e elefa. Pós vivo e elefa no 865. 0 vento 030 graus com 04 nós. Vivo de colagem na 0-7-6-2-8. Decolos 44, controle 120, decimal 8, bom foi, bom dia. 208, bom trabalho, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Xené 6265, transfere no perfil da Arbor Elefa. Zero solicita pro de Elefa, 6265. 65 após cruzar 2000 pés, autorizado o elétrico. Após 2000 pés elétrico, Xené 6265. 1865, chama o centro Recife, na sequência 1288, alternativa 35, decimal 3. 28835, 1865, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol, no 649, frente da Golf, 4250 para 200. No 649, bom dia, via chegada bom, se desça para 4000 pés, o ajuste 10 no 5. Via chegada bom, se 4000 pés, 10 no 5, gol 1649. Rio Azul, Alpe, Anjo de LED. Azul, Alfa e Juliette, prossiga para o som. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Dada até a entrada do pátio 3, a porta quando lá, confirma a posição que se encontra. Posição 3 Lima do pátio 3. Gente, autorizada até a entrada do pátio 3.